pra você que vou dizer. Combatente que precisa lutar pra vencer. A batalha é dura, infelizmente embaçada. Você sabe muito bem o quanto que é complicado. Na luta diária, levanta cedo e vai pro trampo. Humilhação o tempo todo, sem descanso. A dona Maria que levanta e pega o busão. É foda, é quente, mas corrói o coração. Preste atenção, pois você não tá sozinho, oh, não. Preste atenção e se ligue na minha rima, É pra confortar o seu coração, aliviar a alma e tirar a tensão. A mãe que chora quando vê o filho morto, foda. Criança de 11 fazendo aborto, O mundo tá de cabeça pra baixo. Eu não sei mais o que eu faço. Faço meu rap, meu rap me faz. Agora é do gueto, o gueto a paz. Cê sabe muito bem como é. Então nego, fique de pé. Soldado sem arma, da periferia. Guerreiro diário como os loucos da Palestina. Pronto pra combater, sem perder a calma. Velocidade como no voo de uma águia. Enquanto os ricos andam com seus Mercedes-Benz, eu faço minha canção pra que você sobreviva. Parece louco, mas não vou desistir. Mantém sua cabeça de pé até o fim. Combate, combatente. Nessa guerra diária sou linha de frente. Combate, combatente. Garimpando no concreto sou sobrevivente. Combate, combatente. Nessa guerra diária sou linha de frente. Combate, combatente. Garimpando no concreto somos sobreviventes. O rap é uma arma sempre engatilhada. Com milhões de soldados prontos pra batalha. No front, pronto pra guerrear. Em qualquer lugar das Américas tem gente se matando por causa do crack. E uma mãe desesperada com um filho nessa viagem. Com passagem só de ida, raspa da canela do diabo, casca da ferida. Vida perdida pro entorpecente. Um morto vivo, um louco inconsequente. Que não sente o que tá ao seu redor. Por causa da droga, tá só o pó. Famílias sendo destroçadas pelo mal, financiando cada vez mais funeral. É foda. Não há mais esperança de um futuro depois de 7 palmos e muito choro. Combate, combatente. Nessa guerra diária sou linha de frente. Combate, combatente. Garimpando no concreto sou sobrevivente. Combate, combatente. Nessa guerra diária sou linha de frente. Combate, combatente. Garimpando no concreto somos sobreviventes. A polícia na rua enquadrando meus irmãos. Será porque tem uma marca da escravidão? É muito louco, mas que poder eu confio. No poder paralelo, no poder constituído. Nos morro brasileiro, promovem suas guerras. O que não é diferente dos State of America. Baby, não chore, cabeça sempre guida. Caminhada é difícil, mas não desista. Apenas uma chance pra poder mudar. Apenas uma chance pra poder melhorar. Um apenas é tudo que eu quero. Apenas uma chance de ter um amor sincero. De poder curtir a noite, avante sem medo. Sentado na calçada e ver o sol nascendo. E ver o sol nascendo. Porque eu sou combatente. Combate, combatente. Nessa guerra diária sou linha de frente. Combate, combatente. Garimpando no concreto sou sobrevivente. Combate, combatente. Nessa guerra diária sou linha de frente. Combate, combatente. Garimpando no concreto somos sobreviventes.